você quer, então vai ter um jogo aberto. Eu não tenho nada pra esconder, que você sempre foi o grande amor da minha vida. Mas foi você quem mentiu, e pela última vez vê se bota na sua cabeça. Eu já deixei de te amar quando você me traiu e destruiu nosso amor. Você deixou meu coração partido, mas você deve ter se divertido. Então vá, vá, vá procurar seu lugar. Oh, oh. Pois o meu erro foi pensar que um dia o meu carinho você merecia. Seu lugar. Você não merece as flores que eu te dei. Você não merece os sonhos que sonhei. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Você deve ter se divertido. Então vá, vá, vá procurar seu lugar. Oh, oh. Pois o meu erro foi pensar que um dia o meu carinho você merecia. Então vá, vá, vá procurar seu lugar.